sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir, você pode vir. De coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver. Só com mentira, prazer por prazer. Produções e mixagens. DJ Manuel Júnior, o criador de sucesso. Gostou? Então compartilhe. Só dá nós dois, eu e você. No nosso amor, ninguém vai se meter. Só dá nós dois, eu e você. No nosso amor, ninguém vai se meter. Mãozinha pra cima no clima geral. Hey! Legal, legal, geral. Novo estúdio MJ Produções do bairro do Araxá. Ligado com você. Ligue 9132-4115. Não falando que eu vou me dar mal se eu ficar com você. Já mandaram dizer pra eu tomar cuidado. Tão dizendo aí que você não respeita ninguém, que só quer se dar bem, mas não tô preocupada. Pra baixo vem, gente, pode vir com todos os seus defeitos. Te quero assim, pois ninguém é perfeito. E o mundo se explodiu, eu só quero te amar. Deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver. É só um agente que sofre, que mente e não quer me ver feliz com você. Pra cima, só dá nós dois, eu e você. No nosso amor, ninguém vai se meter. Só dá nós dois, eu e você. No nosso amor, ninguém... Vem pra cá, vem pra cá, meu lindo Gabriel Nenite. Se eu ficar com você, comigo? Já mandaram dizer pra eu tomar cuidado. Tão falando aí que você não respeita ninguém, que só quer se dar bem, mas não tô preocupado. Pode vir do seu jeito, com todos os seus defeitos. Te quero assim, pois ninguém é perfeito. Que o mundo se expôs, eu só quero te amar. Deixa o povo falar, só uma gente que sofre, que mente, que não quer me ver feliz com você. Pra cima! Só dá nós dois. Me diz o quê? Eu e você, o nosso amor, ninguém vai se perder. Só dá nós dois. Eu e você, o nosso amor, ninguém vai se perder. Só dá nós dois, vai! Só dá nós dois. Eu e você, o nosso amor, ninguém vai se... Ela perde o controle de tudo, parece que tá em outro mundo. Só quer bebida quente e o seu corpo pega fogo, caçando alguém pra apagar. MJ. Que não te conhece, que te compra, não sabe o que você apronta.

vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quanto incomodava antes. E aí, e aí? Mas se der tempo, tempo, tempo, vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quanto incomodava antes dos primeiros dias. Não vou mais atrás. Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. E você vai se arrepender de bater a porta na minha cara quando eu te procurei. Também sei lá. Eu não vou mais atrás de você. Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. Na minha cara, quando eu te procurei. E agora? E agora? Agora eu me curei. Eu vim pro bar das coleguinhas e me curei. Que é isso? Hein? Tomei uma dose e me curei. Que é isso? Agora eu me curei. Coreografia pra você. Tô curado, hein? Coreografia. Vai, tira a palma na mão. Vai, vai, sapatão. Vai, coleguinha. Vai, coleguinha. Essa parte tá ensaiada, né?